E tal como já tinha referido na Rádio Boa Nova, hoje destacamos a sexta corrida do Alva, que acontece já no próximo domingo, dia 1 de março, nos concelhos de Oliveira do Hospital e também no concelho de Sei. Esta prova que vai acontecer entre Penalva de Alva e Sandomil, esta prova que é organizada pelo Clube Atlético de Oliveira do Hospital, em parceria também com o Maratona Clube da Vila Chã. Hoje tenho em estúdio o professor Albano Diniz, o presidente da direção do Clube Atlético de Oliveira do Hospital. Que saúde, bom dia, seu professor, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Muito bom dia também para todos e obrigado pela oportunidade de virmos divulgar mais uma iniciativa da desportiva. Então, no próximo domingo que acontece esta iniciativa, a sexta corrida do Alva, é então uma prova importante no calendário de eventos desportivos do concelho e também da região. É um evento que envolve dois concelhos, portanto, o de Oliveira do Hospital e o concelho de Ceia. É notável este trabalho em parceria que acontece com a realização desta prova? Sim, é uma das particularidades. Não é, penso que não é muito comum ver dois clubes diferentes, duas juntas de freguesias, dois municípios, duas associações distritais de atletismo, neste caso, a trabalharem em comum para uma prova que já tem relevância não só regional, mas mesmo nacional. Portanto, já vai acontecer pelo sexto ano consecutivo. Sempre nos mesmos moldes, seguindo sempre os mesmos padrões. Sim, nós temos a história, portanto, ainda é recente, mas tem-se mantido sempre uma alternância do início da prova entre Sandomil, Penalva e Regresso, ou vice-versa. Este ano calha a Penalva de Alva receber a partida, a chegada, portanto, mais impacto. Mas sim, tem sido esta a lógica da parceria. Em cada ano tem variado o local da partida e a chegada. Sim. Portanto, dá-se destaque a uma das povoações, sempre com o mesmo objetivo, sempre com o mesmo divulgar aquela zona do Alva, divulgar os clubes, divulgar a nossa região, mas a estrutura tem sido esta. Muito bem. Portanto, as inscrições, julgo que terminavam ontem, não sei se alargaram o prazo para as inscrições ou já estão fechadas. As inscrições oficiais, digamos assim, para o Campeonato Distrital de Estrada, da Guarda e de Coimbra, essas já fecharam, porque bom, tem que haver um certo procedimento de inscrição, mas como esta corrida tem mais que uma vertente, temos a vertente também de caminhada, de corrida jovem também, para essa parte, e a corrida aberta, digamos assim, para quem não é federado, portanto, quem quer correr só por prazer e por saúde e participar, portanto, essas inscrições estarão abertas até à hora da prova, sem que isso venha traduzir alguns constrangimentos à organização, porque não pode aparecer também muita gente e com algumas condicionantes, mas estamos abertos até à última, até à hora da partida, hora da praticamente, não é? Sim. Portanto, vamos então olhar para este programa, portanto, porque há de facto um campeonato distrital de estrada, que é a prova séniores para veteranos, júniores e prova aberta. Portanto, para esta prova é que fecharam as inscrições, portanto, para atletas federados. Sim, para os que vão participar no campeonato. São muitos os atletas que participam? Neste momento as inscrições estão na associação. Portanto, nós temos assim uma ideia global das inscrições, já ultrapassámos os 500, portanto, e acho que estamos todos de parabéns. Mas para o campeonato em si, neste momento não tenho dados muito concretos, mas serão certamente mais de 100. E isto, portanto, reflete que esta prova acaba por ser de grande importância mesmo para os próprios atletas que poderão vir de todo, portanto, vêm do distrito de Coimbra e do distrito da Guarda, é isso? Guarda, ou poderão vir também... Para efeitos competitivos, digamos assim, mas temos atletas de quase todo o país, temos Lisboa, enfim, mais perto, aqui os nossos vizinhos de Tondela, não vou particularizar muito, porque pronto, posso... Mas sim, de Coimbra vem muita gente, Tondela, Viseu, como já disse, também, Portanto, vem de todo lado. Mas esses não participam no campeonato? Participam na prova aberta. Participam na prova aberta. Portanto, depois há uma caminhada não competitiva, portanto, mas no que respeita ao campeonato distrital, dizer que o percurso é de 10 quilómetros, não é? Depois temos uma caminhada não competitiva, que nesta caminhada também participará muita gente. Há muita gente habituada a caminhar. Sim, mais, esperamos mais de 200 pessoas, perto de 300. Há muita gente a caminhar, pessoas que vêm acompanhar os atletas e que aproveitam e também fazem a sua atividade física, mas também muita gente das populações que felizmente nos recebe e que se entusiasma com esta ideia e que e participa também. Portanto, uma caminhada também de 10 quilómetros. Sim, sim. Não é tão rigorosa quanto a prova competitiva, mas sim, é à beira da... E não é obrigatório, portanto. Pois, quem pois. Quiser desistir a meio, poderá fazê-lo. Pois, pode. Depois, temos provas, escalões de formação, o 6º Grande Prémio Jovem. Sim, essa também é uma aposta que os clubes têm que fazer para captar mais jovens. E aqui deixava um apelo a todos os nossos jovens que queiram participar, portanto não é necessário estarem federados, nem, portanto, basta apresentarem-se individualmente, com identificação, não é? E gostaríamos muito de o receber, porque são provas curtas, é uma festa que se pretende, e motivá-los também para a prática do desporto, neste caso o atletismo. O atletismo, uhum. Portanto, é para benjamins, infantis e iniciados e juvenis, portanto, a partir das 10h30 da manhã. Estas provas vão acontecer em Penalva de Alva? Sim, em Penalva neste ano. Este ano, portanto, em Penalva de Alva. Portanto, professor Albano Diniz, falamos então desta 6ª Corrida do Alva, que acontece no próximo domingo, dia 1 de março. As expectativas da organização, portanto, têm estado em sintonia também com o Maratona Clube de Vila Chã. Estão com expectativas elevadas quanto a esta edição? Sim, nós temos sempre grandes expectativas, não é? E tem-se cumprido, felizmente. Eu queria deixar aqui um grande abraço de amizade e de solidariedade ao Clube de Vila Chã, que são nossos amigos há muito tempo e com quem mantemos sempre ótimas relações. Também às juntas de freguesia, que fazem um grande esforço para nos receber e para receberem bem as pessoas que nos visitam. E aos municípios, obviamente, também que dão o seu contributo e ajudam na divulgação da prova e na consecução da prova também. Tornam possível a realização. Sim, porque isto envolve muita coisa, não é? Muita gente. A logística é muito grande também. A logística é pesada e pesada às vezes. E sem eles era impossível realizar este tipo de atividades. Muito bem. Portanto, esta é uma prova, um evento jovem, não é? Tem 6 anos, vai na 6ª edição, porque também é jovem este Clube Atlético de Oliveira do Hospital. Professor Albano Diniz, se calhar era importante também falarmos um pouco acerca do Clube Atlético, de que é presidente da direção. É um clube jovem, mas que já junta muita gente no atletismo em Oliveira do Hospital. Pode-nos falar um pouco acerca deste Clube Atlético? Sim, o Clube Atlético é jovem, muito jovem para uma associação deste género, onde precisamos de aferir uma série de objetivos e divulgar os nossos objetivos. Mas sim, é um clube que vai dos, como costumamos dizer, 18 aos 80, né? Nós temos atletas jovens, muito jovens, até pessoas já com reformadas, portanto toda a gente gosta de correr, toda a gente gosta de fazer atividade física e o atletismo é aquele que à partida é o mais simples, basta pegar umas sapatilhas, uma t-shirt, uns calções e vamos por aí estrada fora ou pelos trails, por onde for, e compete ao Clube Atlético de Oliveira do Hospital acolher essas pessoas, tentar organizá-las e pronto, e buscar outras que às vezes nós sabemos que fazemos corridas, não é? Por exemplo, o caso de São Silvestre, por exemplo, onde colaboramos também com a autarquia, e nesse dia vemos pessoas que não estão connosco e andam a correr por aí fora e a caminhar por outras estradas da cidade, e, portanto, e nós queremos ser uma porta aberta para essas pessoas, para nos organizarmos, para lhes oferecermos também alguns conteúdos técnicos e de suporte à sua prática, E sim, estamos aqui com, também com a vertente do triatlo, que é uma coisa, enfim, que aqui à volta não haverá muito. É novidade, mas, não é? E, que é uma certa novidade e é, portanto, é uma atividade desportiva mais rica, digamos assim, portanto, que envolve a natação, o ciclismo e a corrida. E sim, temos alguns atletas jovens, onde participamos no circuito no Centro Norte Jovem, e também temos alguns atletas que participam nesse tipo de campeonatos, participam. Quantos atletas é que têm inscritos no Clube Atlético de Oliveira do Hospital? Como disse, não estão os atletas federados, na parte do atletismo, na parte do triatlo. Portanto, que participam em competições. E aí teremos mais de 30, neste momento penso que 32, se não estou em erro, mas também temos atletas, não sendo atletas federados, também correm por sua iniciativa, portanto, e não querem estar federados, porque há muitas provas, e neste momento há um boom de provas de trail, por exemplo. E não têm tanta disponibilidade, estrada, certamente. E que não são federadas, outras pessoas podem apenas querem praticar. Querem participar e vão, não digo semana a semana, porque as inscrições têm que ser prévias, mas cada um planeia a sua vida desportiva, o seu currículo. Eu quero ir ali, quero ir a Aveiro, quero ir a Tondela. Portanto, nós temos agora um grupo organizado nesse sentido, para irmos a Tondela, por exemplo, vamos fazer um calendário. Temos em vista Tondela, mas há outras, já a Maratona de Aveiro. E pronto, e queremos nos juntar para acolher também essas pessoas. E aí estamos a falar à volta de 60 pessoas que correm por nós, ou com a nossa camisola, ou que nos ouvem, e que, enfim... É interessante. E há muito mais gente. Por exemplo, eu sei que na zona do Alva, por exemplo, há um grupo autónomo, enfim, criado por eles, e que participa em muitas provas, e isso é muito giro. O atletismo é interessante, não é? É. Eu acho que é uma família. Eu, pronto, também venho de outros desportos, e sinto que no atletismo há um espírito diferente. As pessoas conversam mais, visitam-se muitos locais, né, mesmo naturais. Exemplo, nos outros desportos a gente chega a um pavilhão, chega a um campo, chega pois, lá, uma hora antes, ali reservado, joga, não é? e tal. Correr como correu, depois vem-se embora. No atletismo a coisa é um bocadinho diferente. E vêm-se muitas famílias, vê-se, por exemplo, no caso da corrida do Alva, se vier uma família, tem a oportunidade de correr o filho mais novo, correr o pai, correr a mãe, e se quiserem trazer o avô do menino, também pode vir, também muito pode bem. Correr. Portanto, e cria-se um bocadinho este espírito, e não muito competitivo. Professor, e todas as semanas há uma espécie de treino no atletismo, ou como é que funciona? Os nossos jovens treinam semanalmente. Treinam à segunda, depois à terça têm ginásio, treinam à quarta, quinta ginásio, depois no fim de semana, se houver competições, também vão. Os mais velhos, aqueles mais autónomos, digamos assim, treinam por eles. Uhum. Nós temos agora um grupo que vai começar agora, por exemplo, sábado às 8h30, ali na Laje, na zona central da cidade. Então nos vamos reunindo, 2, 3, 4, 5, se chegarmos aos 10, ótimo, se chegarmos aos 20. E se querem inscrever, como é que pode fazer? Basta contactar-nos, ou pelo Facebook, ou pelo contacto telefónico de cada um de nós. Tem uma sede? Temos uma sede, sim, pode-se considerar uma sede nas piscinas municipais, portanto não tem assim muito acesso para o público, mas sim, temos um espaço bom ao lado do Clube de Ténis, onde guardamos as nossas coisas, onde fazemos as nossas reuniões, as assembleias gerais. E há sempre lá alguém que possa... Não temos ainda essa capacidade. Portanto, o melhor acesso é através do Facebook. Sim, Facebook é muito... Através de mensagem conseguem aceder para poder fazer inscrição e... por e-mail, sim. E chegar ao Clube Atlético. Estamos sempre alerta. E honra seja feita ao nosso colega Gil Fonseca, que é um expert na matéria e que está sempre em cima do conhecimento. Muito bem, muito bem. Pronto, ficámos também a saber um bocadinho mais acerca do Clube Atlético de Oliveira do Hospital, e outras oportunidades haverá para podermos falar mais sobre outras iniciativas que o Clube Atlético vá desenvolvendo aqui pelo Concelho de Oliveira do Hospital. Okay. Muito obrigada pela sua presença, professor, por ter vindo até à Rádio Boa Nova falar sobre esta prova que vai acontecer no domingo. Portanto, quem vai participar, pois então que tenha muita garra para participar, mas há sempre aqueles que podem ir ver, não é? Podem ir assistir. O cenário também é muito bonito ali na zona de Penalva de Alva, Val do Alva. Esperemos que o tempo vá ajudar também. E muito obrigada pela sua presença. Eu só queria dizer mais uma coisa, que já agora, e obrigado pela oportunidade. O CAO está sempre aberto a estas iniciativas e a colaborar com todos. Só dizer que o tempo não... A chuva, só por si, não é grande impedimento. Se tiver a chover, a gente corre na mesma. Claro. Pronto, pode não ser tão agradável para as fotografias e para aquelas coisas. Mas esta prova também tem uma particularidade, que é o almoço. Então, o almoço que é gratuito, ou que tem sido gratuito, e que, sim, é também mais um momento de festa e de confraternização. E pronto, não é comum também muitas provas. Não, algumas é, mas aqui, para além de ser bom... É gratuito. E vai ser servido onde? Em Penalva de Alva também? Vai ser servido em Penalva de Alva, sim, na sede. Portanto, a almoçar estarão umas centenas de pessoas. Muita gente, felizmente. Muito bem, portanto vai ser um dia em grande o próximo domingo em Penalva de Alva. Portanto, estivemos a abordar esta sexta corrida do Alva, que acontece dia 1 de março. Estivemos à conversa com o professor Albano Diniz, o presidente da direção do Clube Atlético de Oliveira do Hospital. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Continuamos aqui na Rádio Boa Nova com o nosso programa Outras Conversas.